And I love you so. Bom dia, Mazzucchi. Bom dia, gente amiga. O comentário de hoje tem um significado muito especial para mim. Foi o primeiro que fiz para o Mazzucchi quando ele atuava em outra emissora. Um comentário escrito por Luiz Fernando Veríssimo. Um dia, quando os funcionários chegaram para trabalhar, encontraram na portaria um cartaz enorme no qual estava escrito: "Faleceu ontem a pessoa que atrapalhava sua vida aqui na empresa. Você está convidado para o velório na quadra de esportes." No início, todos se entristeceram com a morte de alguém, mas depois de algum tempo, ficaram curiosos para saber quem estava atrapalhando sua vida e bloqueando seu crescimento na empresa. A agitação na quadra de esportes era tão grande que foi preciso chamar os seguranças para organizar a fila do velório. Conforme as pessoas iam se aproximando do caixão, a excitação aumentava. Quem será que estava atrapalhando o meu progresso? Pensava. Ainda bem que esse infeliz morreu. Um a um, os funcionários agitados se aproximavam do caixão. Olhavam pelo visor do caixão a fim de reconhecer o defunto. Engoliam em seco e saíam de cabeça baixa, sem nada falar uns com os outros. Ficavam no mais absoluto silêncio, como se tivessem sido atingidos no fundo da alma, e dirigiam-se para suas salas. Todos, muito curiosos, mantinham-se na fila até chegar a sua vez de verificar quem estava no caixão e que tinha atrapalhado tanto a cada um deles. A pergunta ecoava na mente de todos: quem está nesse caixão? No visor do caixão havia um espelho e cada um via a si mesmo. Só existe uma pessoa capaz de limitar teu crescimento: você mesmo. Você é a única pessoa que pode fazer a revolução da tua vida. Você é a única pessoa que pode prejudicar a tua vida. Você é a única pessoa que pode ajudar a si mesmo. Sua vida não muda quando seu chefe muda, quando sua empresa muda, quando seus pais mudam, quando sua namorada muda. Sua vida muda. Muda quando você muda. Você é o responsável por ela. O mundo é como um espelho que devolve a cada pessoa o reflexo de seus próprios pensamentos. A maneira como você encara a vida é que faz toda a diferença. A vida muda, mas muda quando você muda. Então tá, até a próxima segunda-feira. Três abraços, tchau.